Muito bom dia. Do outro lado da linha temos Bruno Amado, autarca da União de Freguesias de Santa Alvaia e Vila Pouca da Beira. Muito bom dia, Sr. Presidente. Agora as coisas estão mais calmas. O que é que nos pode dizer, portanto, um balanço, um ponto de situação? Certamente que esta União de Freguesias foi muito devastada. Bom dia, Beatriz, e bom dia para quem nos está a ouvir. O ponto de situação, temos aquelas, portanto, em Santa Alvaia, como foi reportado, temos uma casa, pelo menos uma moradia de habitação secundária, que foi destruída. Temos imensos cabos elétricos e telecomunicações destruídos, estão a ser repostos, mas vai algum tempo, porque, ao que parece, portanto, terão que ser substituídos na íntegra. A situação está calma, mas de certa forma apelamos também à prevenção, porque o vento que se faz sentir e começa a fazer alguma intensidade pode reacender. Mas a situação ainda vai calma. Vila Pouca também, portanto, temos aquelas duas habitações que herderam, portanto, do Pedro e da Beatriz. Da Elizabeth, desculpa. E entretanto, penso que são duas situações também que já estão acauteladas, mas de qualquer maneira, pronto, foram as situações mais duas mais preocupantes da nossa freguesia. Portanto, também se mantém a requalificação na íntegra, quer das estruturas elétricas como das estruturas de telecomunicações. Penso que a água potável está toda ela reposta, portanto acho que não há problemas, penso, é que parece. Portanto, chegou a faltar água e luz na União de Freguesias? Luz sim, a água faltou por necessidade de conseguirem, penso que foi, a falta foi meramente preventiva para que pudesse existir o máximo de água disponível para os bombeiros. Assim que essa situação se ultrapassou, penso que foi gradualmente reposta. Pronto. O que é que temos? Temos muita mata ardida naquela zona. Santa Alvaia tem ali um ponto verde, digamos assim, mas Vila Pouca, Digifel, muito, muito ínsula. Portanto, uma zona extremamente, completamente ardida. Temos também ali muitas pessoas que nos contactam, que têm necessidade de repor os seus fardos de palha que tinham para os animais. Temos, é uma situação que nos está a preocupar e que estamos também a tentar cautelar. E a Viga Felpa, também nesta linha. Enfim, um cenário muito, muito próximo a 2017. Pois, Bruno, eu ia perguntar isso mesmo. Portanto, em comparação com 2017, qual a grande diferença que vê na União de Freguesias? Certamente também que vítimas mortais agora não há a registar. A grande diferença é o facto de não existirem fatalidades. Isso para mim é sem dúvida aquela diferença que é o melhor. Todo o resto, temos a pequena diferença que se calhar é o facto mesmo de termos uma, aqui e acolá uma zona verde, porque de resto a distribuição é muito próxima. Portanto, temos uma distribuição total muito, muito grande a nível de floresta, a nível de... Totalmente, essencialmente até mesmo a nível de floresta. Não é? Portanto, habitações, uma ou outra habitação, ok. Através das pessoas e também com a ajuda dos bombeiros, também se conseguiu fazer ali conseguiu-se combater, pronto, acho que não teve os danos que não tivemos em 17. Mas muito próximo do cenário. Cenário duro, difícil e triste, infelizmente. Muito bem, muito obrigada, Bruno. Nada, eu é que agradeço o vosso contacto e, uma vez mais, só para quem nos esteja a ouvir, que tenha força e vamos para a frente. Temos que nos reerguer, evidentemente. Obrigada, ficamos com declarações de Bruno Amado, autarca de Santa Alvaia e Vila Pouca da Beira.